2085, a segunda qual que é? Secundária 125, décima 45, colono 604. Secundária 2545, obrigado, boa noite. Paulo, sou os 42, táxi Lima, teu pato de carga, não me escuta. Ei, Netão, teu pato de carga, não te escuta, Total. Total, livrando já. A sua notificação. Vem na próxima Mari para interceptar a chegada Mari, desce uma até a nível 060. Deixou o voo do Mari, interceptar a chegada, precisa positar, que é a Victor 366. Positar, será coordenado, será Victor 366, então 3178. Ligou no 076, solicita após ETAP igual ao CA Victor 366 para o GPS. Ligou no 076 após ETAP, autorizado CA Victor 366, reporte estabilizado RNAVE, desça para 2500 PES, ajuste 10 no 4, reporte estabilizado Gol no 076. Autorizado GPS, após ETAP 366, descendo para 2514, está estabilizado Gol no 076. Mário 3504, a passagem de Salvador, Ceará, Mário Salvador. Então, 3305, a passagem 150, sendo controle Salvador, 1935. 355515, desça para nível 050. 0050, 3P, confirme, libera a velocidade. Mantenha a presença de velocidade, 3555. Certo. Hotel Bravo, Índia Hotel Quebec, Flávia Arte e Leão do Leite Bico. Autorizado, aliás, decolar, vento 140 graus, 629, 6747. Decolar, já, 6747. Cada manda, esse material nível 070. Autorizado, a mãe identificou 70, para 3305. Ambiente, autorizado, 290, 6701. 7-1. No 076, autorizado, Serra Victor 366, da presente, reporte estabilizado. Ok, da presente 366, vai reportar estabilizado, vamos 076. Avoid position, expect here, avoid arrival. Na Proti, TAPTA 3178. Direto em TAPTA 3178. Colô 6747. Com os 48, controle de Alantrici. Alantrici é 4. 310, confirme. 2009, 355 no 5. 209, strip. Controle objeto 6747, boa noite. Objeto 6747, contato radar na decolagem, suba ao nível 340, CD da EL, transição de INER. 340, pode voar direto de INER? Vem na Prodi da Elf, web 6747. Tá aí, obrigado. D305, reduz a velocidade para 250 nós. Redução da presente 250, 3305. Tatan 3178, após o TAP, pode prosseguir no RNAV? Tatan 3178, após o TAP, autorizado Serra Victor 366, desça para 25000 pés, ajuste 1 no 0 no 4, reporte estabilizado final RNAV, Tatan 3178. Vai reportar estabilizado final RNAV, 3178. O RGS 301. Os atores de Maré, o RGS 301. Tá 3305, reautorizado nível 040. Reautorizado 40, 3305. Hotel Bravo, Ilha Hotel Quebec, Flandarag, East Coast Position. Meia 747, chame centro Recife na frequência 128.8, alterne 1.33.25. 288.3325, com Recife, boa noite, 6747. Passou 366, Campa Vista, com 076. Voo no 076, 4 milhas para Serra Vista 372, redução para aproximação, completo final. RNAV, chame torre 198.16, voo no 076. 186, bom. Ó, 3305, veteração para sequenciamento, curva direita, proa 240, limitado pelo curso localizador trip 5515. Trip para 240 vai reduzir para 170 nós. Sim. 050 por 40, 3305. Operação para sequenciamento, para o localizador, curva direita, proa 130, tá 3305. Desça e mantenha 2000 pés, ajustando 0 no 4, reporte estabilizado. Ativo, direita 130, descendo a 2000, 10, 14, limite ao localizador, reportará estabilizado, tá 3305. É autorizado nível 040. Trip 040. Trip 515, curva à esquerda, proa 210, limitado pelo curso do localizador, trip 515. 210, limitado pelo lock, trip. está no localizador, o 3305, a 13 do externo. Sim, Titã 3305, informo que o tráfego voo pressado está a 7 milhas e meia à sua frente, está mantendo um grau de espírito 200 nós, é o Airbus da companhia. Monitorado, 3305. Finalizado, final RNAVE, tem o campo à vista, 3178. 3178, 4 milhas para Terra Victor 372, completo final RNAVE, chame torre 118, decimal 6. 118, meia, boa noite. Boa. Fico 5 no 5, reautorizado 3 mil pés, ajuste 10 no 4. Trip para 3000, estado 10 no 4. 3178, 2 milhas e meia do Sierra Victor 372, tem o campo à vista, trem embaixado e travado. Sim, sim, a gente continua a aproximação, vai dar uma travação de pouso. Na 3178. Solo 58, direita, táxi Alfa, Índia, portão 2, na minha escuta. Alfa, Índia, portão 2, na minha escuta, 1076. No 5 para o localizador, curva esquerda para o 145, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 4, reporte estabilizado, 355 no 5. 355 no 5 para 145, descendo para 2 mil, vai rebotar estabilizado. Titã 3305, completo final ILS seu glide, 5 milhas para o marcador externo, redução para aproximação, chame torre 118 decimal 6, Titã 3305. Completa 18-6-3305, boa noite. Salvador, boa noite, Titã 3305. Titã 3305, continua a aproximação, vai dar autorização de pouso. 05. No 5, e falam que o tráfego que eu precede está a meia dúzia de milhas à sua frente, mantendo o grau de speed de 1950 nós, é um Airbus Atam. Trip CR está matando para 140. De 5515, 5 milhas para o marcador externo, completo final ILSC Oblide, chame torre 1 no 8 decimal 6, trip 55 no 5. 55 no 5, ciente, torre 108.6, boa noite. Boa noite. 5 livre pulso, ventura 50 graus, 5 mais. Livre pulso para 3305. Trip 55 no 5. 55 no 5, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. PT. Boa noite, Sala Salvador, que é o Oswaldo fazendo Fox. Vai fazendo Fox, possível. Peço autorização de reboque da posição 1 até o patch 3, posição 4. Não está autorizado a empurrar a aeronave, chame quando for puxar alguém. Ok, do Fox, gente. Solo 03, direita, táxi Alfa, Juliette, portão 7, não me escuta. Tripe, leve pouso, grato. Solo Salvador é o Rio 9642. Salvador é o Rio 9642, autorização 300 Guarulhos. 9642, 300 Guarulhos, aguarde cópia, ajuste no 014. Ok, no 014, na escuta, 9642. 5555, Lebron, 90. 5555, seu som for 07, direita, chama... Coisa, mantém minha escuta até o portão no 4, ok? Na minha escuta, Alfa Juliette no 4. Escuta até a remota da 4355, obrigado, boa noite. Sol Salvador, gol 1074. Para Guarulhos. 400, vai de copa. Você já tem a qual vai ser o dia que está previsto para ele para o Edivon? Aqui está a previsão da PL58, viu? Tá, positivo, obrigado. Tá 31, tá 33 no meio, chama 285 até 2545. Azul tá na rua, pode continuar o reboque agora até o pátio 3 na minha escuta. Ok, Zulu Fox, sim. Brasília, 273 até 230. 27.3.